Salvador, boa noite, Tan 3305, passando o fim para baixar a travada. Tan 3305, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1014, forma o tráfego, em procedimento de toque remetido, pistão 0, ingressão na perna do vento, pistão 0, em exceção no 1000 pés, sem interferir com a aproximação. Tan 3305, aguardando. Novembro Yankee Mike tocou e remeteu os 4-6, esquerda, 1 no meu pé, ingressão na perna do vento, vai reportar para girar base, Novembro Yankee Mike. Reportará para girar base, Novembro Yankee Mike. Tan 3305, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus com 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, Tan 3305. Novembro Yankee Mike vai prolongar um pouco mais a perna do vento, ok? Após o pouso do Airbus da Tantra, a decolagem do Airbus da Avianca. Ciente, Novembro Yankee Mike. Torre, o Chané 6303. O Chiné 6303, após o pouso do Airbus da TAM ali, mantém cabeceira no zero. Afirmativo, após o pouso da aeronave na final, vai alinhar e manter o pista no zero, o Chiné 6303. Estabilizado, localizador 6224. O Chiné 6224, completa aproximação, chame em torno 118, décimo 95. 118, 95, 6224. Nossa, bom tratamento. Tratamento. Novembro Yankee Mike vai manter o setor devido à aproximação do Airbus da Avianca, ok? Paciente com visão com tráfego, pode realizar um 360 pela direita nesse setor? Afirmativo, autorizado 360 para a direita, apenas corrigindo ao Fokker 100 da Avianca. Gente do Fokker vai realizar um 360 pela direita, Novembro Yankee Mike. Estabilizado na final, Chiné 6224. O Chiné 6313, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-30 graus com 10 nós. Autorizando decolagem, 6313. O Chiné 6224, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1-0 no 4, informa o tráfego no setor norte, a 1 no mil pés, papá 28 alfa, sem interferir com a aproximação. Sente o Chiné 6224, aguardando por a telefone pouso. Torre, Salvador, após a passagem dos tráfegos para pouso 1-0, mas eu brinco que Mike prossegue para pouso final 1-7. Afirmativo, Novembro Yankee Mike, pouso final do 1-7, autorizado a ingressar na final, reporte na curta, Novembro Yankee Mike. Reporta na curta, final do 1-7, Novembro Yankee Mike. A 3 milhas da 1-7, Novembro Yankee Mike vai realizar um 360 pela esquerda para não conflitar com o tráfego do Chiné na final do 1-0, ok? Afirmativo, Novembro Yankee Mike, a 3 milhas, realizando 360 pela esquerda, reporte interceptando o final do 1-7. Reportando reportar a gente acessando o final do 97, November 8 mais. Xanem é 313, decolada aos 50, controle 119, decimal 8, boa viagem. Ok, 6313, controle agora 198, grato, boa. O Xanem é 224, tem um pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus com 11 nós, ajuste 10, 14, cheque o trem. Em contato com a DASA, lendo 360, perfil da El, Xané 6303, possibilidade de voar direto, Leda? Exato, 6303. Muito grato. Afirmativo, livre pouso, pista 10, 130 com 11. Cuidado, pouso, a 10, 224. Alpha 083, Cocker 10, clear the bomb. Arrive at the Sandy 4000 feet, QNH 10 Alpha. Novembrek Mike, reinterceptou o final da 97. Gente, Novembrek Mike, prossiga na final da 97, aguardando pista livre, Novembrek Mike. Aguardando pista livre, Novembrek Mike. Lembrando, Mike, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 97, vento é de 130 graus com 109 nós. Livre pouso 97, Lembrando, Mike. Xanem 313 está autorizado, vai direto para o PIRID, mas será como final de vídeo de voo 340. Está presente, autorizado o PIRID, final 340, confirmando? Afirmativo, direto para o PIRID, seu nível final agora é o 340. Voando o PIRID, 6313. 6313, seu nível final 340. Afirmativo, vou tentar no próximo setor subir mais, obrigado. Sente. 4, seu solo foi 5-4, chama o solo é 1-2-1-9. 2-1-9, 6-2-2-4. Solo final 6-2-2-4, retorno. Até o portão 01 na minha escuta, 6-2-2-4. Até o portão 01 na sua escuta, 6-2-4. Negativo, solo 55, reporte livre na minha pista, November Yankee Mike. Uma boa noite, November Yankee Mike. Até amanhã. Número 3, 1, 3, chame centro, Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. Ok, centro agora, 251, alterno, 3325, chame 63, 3, graças, ponto a mais. Bom voo. Europa 083, descend to 2,000 feet, and you clear ILS X-ray final, runway 10, report established on the localized. Descend to Salvador approach, Europa 083, establish on the localizer runway 10. Europa 083, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, buona noche, Europa 083. Buona noche. Salvador Tower, buona noche, Europa 083, establish 9 miles south, runway 10. Buona noche, Europa 083, continue approach on runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots, Europa 083. Continue approach, Europa 083. Boa noite, Tan, 3398 Sony, identificação, prossiga na chegada a Mari, desça via para 2000 pés, Kenegal no 014. Five miles, Europa 083. 083, check line of gear, clear to land, runway 10, 120 degrees, 08 knots, Europa 083. Clear to land, runway 10, Europa 083. Salvador, né, 6224 para Aracaju, nível 230. Eu já tenho aqui o repetitivo autorizado, é o 190. Aceita ou aguarda o 230? Aceito 190. Ok, então 190 autorizado para Aracaju, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Puca, jamo após jamo direto. Acione 5507, o controle 119.8, o Xené 6224. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca Jama do CT. Transponda 5507, controle 119.8, o Xené 6224. Europa 083, good evening, taxi via Alpha and Juliet to 10, 10, stand 10. Alpha and Juliet stand 10, Europa 083. 1-7-8. Boa noite, aciona identificação, prossiga na chegada à mar e desça via para o nível 050, QNH-1-0-4. 050, desce via 1-0-4, tá? 3-1-7-8. Detuna, o 3368. 3368, afirma, autorizado sinal e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O ano Duna, livre ILS, o ponto está estabilizado no localizador, o 3398, tá? Salvador. Boa noite, Tan 3305. Informação Terra, ponte 62 para Recife. Boa noite, 3305, autorizado Salvador Recife, nível 330, aerovia Aperuísk 58. Decolagem da pista 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 119.8, acione 5501. Autorizado Recife, nível 330, via Aperuísk 58, decolando da 10 com curva à esquerda. Puca, transição Caju, controle 119.8, transponder 501, TAM 3305. Me conteja apenas o nível autorizado? 330. Portão 06, chame para a posto acionado. Solo, 6224, ponto para posicionamento, posição 01. Autorizado, chame para o táxi, 6224. Cuidado, chame para o táxi, 6224. Localizador com campo à vista, 3398. 3398, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, grato, boa noite. TAM 3178, autorizado final, ILS X-Way pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 3178, autorizado ILS, contra o localizador. Torre Salvador, boa noite, 3398 da TAM, passou externo, visual com campo. 3398, boa noite, avistado, está enxergado, tem livre pouso no 0, 120 graus, 8 nós, TAM 3398. Livre pouso no 0 para 3398 da TAM. Miami 224, está com 72 a bordo, está no Salvador, está no meio de 1h50. 1h50, 74 a bordo do Salvador, confere? 72 a bordo, está no Salvador. 72, ok. Táxi à direita até o ponto de espera, dá 1-0, lá chame a torre 1895, ajustado 1-0 no 4. A direita no ponto de espera, 1895, chame a 224. 398 Paulo Salvador, boa noite, é o TAN 33, segundo nome. 3398, seria pro pátio 3, você vai ter que contornar aí a Juliette. Após esquerda novamente até o pátio 3. Ok, então, contornamos a Juliette após. Ingressamos na Juliette esquerda para o pátio 3, confirme? Afirmativo, vai para a remota 04. Remota 04, obrigado. Só 224, ali decola 1-0, 1-2-0, grau 8-9-6-2-2-4. Ali decola 1-0, 6-2-4. Localizador 3178. 3178, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Ok, 1895 a torre, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3178, ILS. 3178, boa noite, continue a aproximação no 0, vento 120 graus 8 nós, informaria pista livre, TAN 3178. Guardando pista livre, 3178, só confirmando, 8 nós? Exatamente, com 8 nós, 120 graus, 120 com 8 nós. Copiado, obrigado. Xaner 6224, decolou os 3-0, chama agora o controle na frequência 119.8, boa noite. Boa noite, 98. Controle Salvador é o 6224. Xaner 6224, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. PUCA 90, 6224. Pode para o táxi, então 3305. 78, solo 32, libere direita, chame solo 1219. Direita 1219, tá 3178, bom. Boa noite, 3178, Librão. 3178, reporte para ingresso na Juliette. Reportará para ingresso, Juliette, da 3178. Salvador, 1046 a bordo, autonomia de 4 horas, 4 horas, 2 horas, não estou treinando o Natal. Ok, eu entendi, 146 a bordo, 4h20 Natal, autorizado táxi, à esquerda, pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1895, de estado 1014, o TAM 3305. Pátio Índia Alfa, 1014. Oito, ingresse pela Juliette, portão 08. Juliette 08, tá 3178. Boa. Chame 224, chame Centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 2685 e 545, 224. Alinhar e decolar, pistão no 0, 130 graus, 109, TAM 3305. Alinhar e decolar, 1 no 0, 3305. 305, decolou os 40, chame controle na frequência 119, decimal 8, uma boa noite. Chamado controle, uma boa noite, 3305. Controle Salvador, 3305, cruzando 15000. 3305, contato radar, suba para o nível 330, saída pouca. Subindo para o nível 330, 3305. Call 019, it's Cocadene to clear to descend via Bonf arrival to 2000 feet, altimeter 1014.